tia. Toda fina, todo carro de madeira. Seu motor sem gasolina, que só anda na ladeira. Dizem que ela é lerda, cuca, mas a tia é gente fina e companheira. Bota camisola e uma peruca, faz um baita chuca-chuca e tome mamadeira. Tia, tia, tia Josefina, que sabe tudo sobre Patavina. Tia, tia, tia Josefina, você é uma titia. Josefina até parece brincadeira.